faço pela grana pra fazer minha mãe sorrir. Sei que sou problema, solução eu trago em gin. Sei que meu coroa preferia faculdade, mas o microfone foi minha cara metade. Trabalho, respeito, atitude, poder, motherfucker. É tudo pela grana, grana, grana, grana, grana. Pra sair da lama, lama, lama, lama, lama. É tudo pela grana, grana, grana, grana, grana. Pra sair da lama, lama, lama, lama, lama. É tudo pela grana. Pra sair da lama. É tudo pela grana. Pra sair da lama. As ruas conhecem do plano, então passa o pano que tamo na pista. Passei por cima dos problemas pra ver os inimigos me perder de vista. Agora não tem como voltar, deste dia é por isso que eu vou lutar. Minha coroa me espera em casa pelo meu futuro que eu vou buscar. Tu não acha que é brincadeira, mas nega nem fui pelos panos. Foi a única forma que achei de fazer dinheiro e barulho sem usar um cano. Eu sei que é estranho meu mano, entendo seu espanto. Moleque na disposição, querer ser milionário sem roubar um banco. É aí que eu entro nessa história. Vou mostrar pra toda as quebrada que todo mundo pode chegar à glória. É só acreditar no seu sonho, o resto é vontade. Estilo Anderson Silva, chama a vida pro fight. É tudo pela grana, grana, grana, grana, grana. Pra sair da lama, lama, lama, lama, lama. É tudo pela grana, grana, grana, grana, grana. Pra sair da lama, lama, lama, lama, lama. É tudo pela grana. Pra sair da lama. É tudo pela grana. Pra sair da lama. Faço pela grana pra fazer minha mãe sorrir. Sei que sou problema, solução eu trago em gin. Sei que meu coroa preferia faculdade, mas o microfone foi minha cara metade. Caralho, eu sonhei com todo esse futuro. O barulho que incomodava a minha família hoje traz orgulho. Nega, de onde eu vim isso aqui é um insulto. E os putos podem ficar despreocupados que um dia eu cobro com juros. Oh, a rua me fez ser mais forte. Aprendi que a essência trabalha, esqueci esses papos de conta com a sorte. Oh, a rua me fez foi mais forte. Aprendi que tenho que lutar pelo sonho até que chegue minha morte. Nega, isso aqui é pelo meu sonho, pela minha família, por todo mundo que acredita no meu trabalho e principalmente por comida na minha mesa. Por isso que é tudo pela grana, grana, grana, grana, grana. Pra sair da lama, lama, lama, lama, lama. É tudo pela grana, grana, grana, grana, grana. Pra sair da lama, lama, lama, lama, lama. É tudo pela grana. Pra sair da lama. É tudo pela grana. Pra sair da lama.